do Carvalho News. Um oferecimento 23 Comics e produtos Jequiti. Olá, seja bem-vindo a mais uma transmissão da Casa do Carvalho News. Meu nome é Nicolas Cares e hoje eu retorno aqui para mais um episódio comentando e recapitulando as novidades dessa última quinzena de agosto, pegando aí as notícias entre os dias 14 e 28 desse mês de agosto. Sem mais delongas, vamos já começar com aquelas notícias rapidinhas. Vamos começar aqui com os nossos Quick Attacks. Novo patch para Pokémon GO está disponível para dispositivos Android e iOS. A versão 1.5 traz alguns ajustes e uma função nova para o jogo, a possibilidade de conferir com o líder do seu time o potencial dos IVs do seu Pokémon, bem como o IV Checker faz nos jogos principais da franquia. Caso você não saiba muito o que esse IV Checker faz, ele dá uma analisada em um dos seus Pokémon e através de algumas frases-chave é possível saber se os stats do seu bichinho estão no máximo possível ou não, né? Mas eles analisam apenas o HP, o ataque e a defesa dos seus Pokémon, visto que esses são os únicos atributos disponíveis em Pokémon GO. No anime, houve a conclusão da Liga Kalos, onde o nosso pequeno infante Ash Ketchum lutou lá contra o Alan, né? O protagonista lá dos especiais da Mega Evolução. Não vou comentar aqui as minhas opiniões sobre o que aconteceu na Liga Kalos e nem dá nenhum tipo de spoiler caso você não tenha visto. Mas se você já manja do final, não liga para spoiler ou tá curioso para saber as nossas opiniões sobre ela, eu gravei esses dias um podcast especial lá com o pessoal do TrainerCast, dando também as minhas opiniões sobre a série XY e o final da Liga. O link do episódio do programa deles está disponível no YouTube e estará na postagem desse episódio lá no nosso site 23comics.com.br. Acesse lá para dar uma conferida marota. O aplicativo Line, ou Line, sei lá como é que chama, enfim, ele recebeu, agora no mês de agosto, novos stickers da franquia Pokémon. E dessa vez, os usuários do aplicativo que está disponível para Android, iOS e Windows Phone poderão usar stickers com imagenzinhas dos primeiros jogos, né, Red, Blue e Yellow, nas suas conversas marotas. Além disso, graças ao próprio pacote, o chat fica com uma carinha dos primeiros jogos da franquia, fica meio monocromático e tal, tipo em estilo de sprite, sabe, tipo meio bem 8-bit, daí pra baixo, né, enfim. É como se você estivesse usando no próprio Game Boy mesmo, né. Acessa lá nosso site pra dar uma olhadinha nas imagens, vai ter lá também o link pra loja do Line, caso você tenha use o aplicativo e queira baixar, dar uma conferida pelo menos, pra ver o que está disponível lá, 23comics.com.br, no link da postagem desse episódio. Esse pacote de stickers custa $2.99. Vale ressaltar também que não é o primeiro pacote de stickers que o Line recebe, né? Dá até vontade de começar a usar o aplicativo só para isso. Para a Europa, o Virtual Console do Wii U recebeu esse mês Pokémon Mystery Dungeon Explorers of Sky e Pokémon Snap. Cada jogo custa 8,99 libras ou 9,99 euros. E pra nós aqui da América, Pokémon Ranger Guardian Signs chegou ao Virtual Console do Wii U também por $9.99. É interessante também comentar que esse foi o último jogo lançado da sub-franquia Pokémon Ranger, e ele foi lançado lá em março de 2010. É também o último jogo lançado antes do lançamento da quinta geração, que também aconteceu em 2010 lá no Japão. E agora, para as notícias um pouquinho mais extensas, vamos começar aqui falando também com as muitas novidades relacionadas ao Pokémon TCG que a gente teve nessas últimas semanas. A começar, que como já tinha sido informado antes, vão haver vários lançamentos das cartas mais retrô, que são baseadas nas primeiras cartas do TCG para a próxima e última expansão da série XY, a série Evolutions. Mew, Mewtwo, Gyarados, Starmie, Chansey, Zapdos, Onix, Energias e muitas outras cartas Trainer também, baseadas na primeira expansão do TCG. Outras cartas também, como Pidgeot X, ou Mega Pidgeot, Mega Venusaur, Starmie Break, Nidoking Break e outras estão surgindo também nas internets esses dias. Além deles, as artes dos Booster Boxes e dos Booster Packs foram reveladas. E é bem legal notar que as artes dos Boosters são baseadas nas artes dos Boosters do Basic Set também, que embora ao invés dos três Pokémons evoluídos, né, os iniciais, a gente tenha as Mega Forms, no caso Mega Venusaur, Mega Blastoise e Mega Charizard. Curioso também notar que o quarto Booster dessa expansão é com a arte do Raichu, e podia ser o Pikachu, né, porque da primeira geração, né, e tal. Mas provavelmente escolheram o Raichu pra fazer o casamento de evoluções, né? Aqui a mãozinha. Com os boosters da Generations, né? Que tinha os três Pokémon e o Pikachu. Falando também em Generations, foi também revelada a promo do Pikachu que vai pra Box Red and Blue Collection, Pikachu X, que vem com quatro boosters da Generations e a promo especial do Pikachu, além também de uma minifigure, né? Que é o padrão de todos esses boxes da Red and Blue Collection vem fazendo, né? Teve o do Venusauro, teve do Blastoise e teve do Charizard. Aliás, não necessariamente nessa ordem, mas vocês entenderam, né? Essa promo do Pikachu X é uma variante de uma promo que já tinha vindo numa outra box especial do Pikachu X, que tem 130 de HP, e com os golpes Iron Tail, que dá 30 de dano pra cada cara que você tira em moedas até você receber uma coroa, né? E ele tem também Overspark, que descarta 3 energias elétricas pra dar 50 de dano pra cada energia elétrica descartada. Ela, nesse caso, esse golpe ele necessita de 3 energias, então o mínimo aí que você vai tirar é 150, né? Mas enfim, esse Pikachu é interessante também, que ele é um bom atacante junto do Magnezone, que tem uma habilidade que permite que você energize, né, quantas energias elétricas você quiser por turno. E também uma novidade para aqueles que ficaram com uma certa dorzinha no coração quanto aquela supporter Karen ficou fora da Steam Siege, né? Ela estará presente nos boxes da Battle Arena do Keldeo versus Rayquaza. Essa supporter, caso você não esteja muito familiarizado, ela faz com que a pilha de descartes do inimigo seja reembaralhada no deck. Basicamente, essa carta faz com que dois dos decks mais competitivos do formato hoje, que é o Nightmarsh e o Vesperplume, sejam imobilizados por um tempo, visto que ambos os decks precisam de Pokémon na pilha de descarte para poder atacar, para poder dar um dano muito alto. Então é virtualmente resetar o setup do seu oponente e atrasar muito a estratégia dele. Então é uma carta que lasca de vez eles. Vale considerar também que esse deck box do Keldeo e do Rayquaza, ele vem com os dois decks, né? Dois pacotes de decks, tendo um total de 2 Versus Seekers, os Explorador VS, né? 4 Professor Sycamore, 2 Ennis, 2 Lysandres. São cartas que, tipo, muito competitivas. E se você é um jogador que gosta desse tipo de desafio, de competição, né? Esse box certamente vai valer a pena pra você. O valor do box ainda não foi divulgado, também só teve o lançamento americano revelado, não teve nenhuma informação pela Copag se o box vai ser lançado aqui no Brasil. Então, mas logo logo devem sair mais novidades de preço e se vai ser realmente lançado por aqui também. O Pokémon World Championships de 2016 aconteceu no final de semana do dia 20 e é sempre uma festa magnífica. Beleza, não é grandioso como uma Olimpíada e tal, mas pra nós fãs da franquia é tão importante quanto. De cara, na abertura do torneio tivemos um vídeo de apresentação, onde os novos Pokémons pra Sun e Moon, que eu vou comentar daqui a pouquinho também com outras novidades. Tivemos também a apresentação do novo conceito para o Pokémon TCG, que além dos Pokémon X, dos Mega e dos Break, que a gente chama de Turbo por aqui, né? Teremos os Pokémon GX, dando uma apimentada no metagame. De cara já foram apresentadas algumas artes novas para o Solgaleo GX e para Lunala GX, ainda que seja uma versão beta das cartas, né? A arte não é final, não é necessariamente final no caso, não tem informação de HP, não tem custo de ataque, recuo, nem nada. Enfim, é mais para mostrar a ideia de que cada Pokémon GX possui um ataque GX, que só pode ser usado uma vez na partida. Nesse aspecto, ele parece que esse ataque GX pode ter algum tipo de inspiração nos Z-Moves, né, que vai sair em Sun e Moon também. Nas jogatinas, os vencedores do TCG das categorias Junior, Senior e Master foram, respectivamente, Shunto Sadahiro, Jasper Eriksen e Shintaro Ito. Além disso, menções honrosas também para os participantes brasileiros do Mundial. Tivemos Vivian Oliveira, Rafael Souto, Gustavo Ada, Rafael Branco, todos eles representando lá o nosso país em terras gringas. E também um salve pro Lucas Tio-san, que foi o único juiz brasileiro a atuar lá no Mundial. Já pela categoria do Video Game Championship, Carson Corfey, Corey Connor e Wolf Glick, 3 americanos, venceram as categorias Junior, Senior e Master, respectivamente. Concluindo também com um vídeo bem bacana, que mostra como a franquia une as pessoas, né, de uma forma tão bacana, tão massa. Também foi confirmado que o World Championships de 2017 já tem local definido e vai ser em Anaheim, na Califórnia. O local exato e as datas dos jogos ainda não foram anunciadas, mas logo logo devem ser reveladas também. Caso você queira assistir o vídeo que eu comentei agora também, pode conferir no link da publicação desse episódio lá no nosso site, 3comics.com.br, tem o link na descrição da postagem desse episódio. E entrando no assunto do momento, Sun e Moon tiveram mais novidades nesse mês. É isso que é bom. Eu falei na última vez também, no último episódio, e todo começo de geração é bom por causa disso. Tem muita notícia pra sair. Pra começar, lá na Gamescom foi apresentado o novo Pokémon Turtonator. É uma tartaruga do Satanás Fire Dragon. Sua habilidade é Shell Armor, e ela possui uma signature move chamada Shell Trap, que vai causar um dano no oponente caso o Turtonator receba um dano nesse turno. Já no dia seguinte, no começo, né, na abertura do World Championship, que eu comentei agora há pouco, tivemos alguns novos Pokémon revelados também. A começar pelo Cabrawler, que é um caranguejo fighting, seguido pelo Sandygast e o Pelosand, aquelas areinhas fantasmas, né, apresentadas na Kurokoro mais cedo. Interessante a habilidade deles, que é o Water Compaction, que ela aumenta 2 estoques, né, quando é atacado por um golpe do tipo água. Eu espero que eles tenham uma boa defesa pra aguentar golpe do tipo água, né, mas enfim. Concluindo também, temos a pré-evolução do Beware, o Stuffle. Minha única ressalva real é que ele tem uma etiquetinha no Toba, né, eu não entendi porquê, mas... ficou parecendo um bichinho de pelúcia. E eu achei bem desnecessário, pra falar a verdade. Mas no geral, todos os novos Pokémon apresentados são bons. Eu achei, mesmo os castelinhos de areia, sabe? Que eu tinha no começo, quando eu saí o Kurokoro, eu achei meio zoadinho a princípio. Mas eu já tô gostando só por causa dessa habilidade deles. Faz muito sentido, tipo, areia e tal. Além, lógico, dessas apresentações dos Pokémon em vídeo, tivemos a reprodução de uma sidequest do jogo, onde é possível ver o player interagindo com alguns Pikyumuku numa praia lá e tal. Aparentemente ele tá sendo pago por um cara lá pra retornar eles pro oceano. É curtinha também, mas é interessante de se ver, e é um indício forte de que essas sidequests em Pokémon Sun e Moon se tornarão mais presentes, e o que é uma forma óbvia e eficaz, na minha opinião, de estender o gameplay além do desafio principal. Pra finalizar essas novidades de Sun e Moon, ficamos sabendo também através do site oficial que 2 QR Codes para encontrar mais facilmente o Togedemaru no mapa serão distribuídos através do guia Pokémon Sun and Moon World Fastest Capture Guide. Eita pega, o nome gigante do caramba. E também através de uma action figure especial da Monkol Get, que abre brecha para que tenhamos muitos bonequinhos de Pokémon sendo vendidos com o QR Codes para ajudar, né, facilitar encontrar eles nos jogos. Lembrando que esses códigos estão para versões japonesas, então provavelmente para as bandas de cá teremos outros bonecos ou lançamentos oficiais também. Nessa mesma notícia do site oficial, tivemos a confirmação de que os Gold Bottle Caps do Hyper Training de Pokémon Sun e Moon realmente vão maximizar todos os IVs de todos os atributos, no caso, né, do Pokémon, tunando ele completamente até o Tala, né, até o Tala Flame. Não, basicamente foi confirmado também para o Japão, né, que esse Serial Code de um Gold Bottle Cap estará disponível no guia oficial, né? O Pokémon Sun and Moon Official Guidebook, japonês no caso. Vamos ver se essas novidades chegarão também para as bandas de cá no ocidente, o que eu acho bem provável, né? Saindo algo assim lá no Japão, deve sair no resto do mundo também. Bom, isso é tudo que temos para essa semana. Não se esqueça que você pode acessar o nosso site para conferir todos os links mais relevantes citados nesse programa lá na postagem desse episódio. Confira também 23comics.com.br é o endereço. Confira também a nossa fanpage, onde publicamos também, além dos episódios do programa, notícias que a gente fala por aqui. Temos as ilustrações das Pokéfusions que eu faço. Toda semana tem uma nova por lá, além de algumas outras ilustras aleatórias que eu faço quando dá na telha, né? Enfim, facebook.com/casadocarvalhocast. Além disso, temos a nossa lojinha própria também, a Loja do Carvalho. Tem lá algumas canequinhas com algumas artes minhas, quadros marotos, tem umas pelúcias. Enfim, acesse lá, dá uma conferida, lojadocarvalho.lojaintegrada.com.br. Ou se preferir, pode entrar através do nosso próprio Facebook, lá na nossa página marota, tem integração legalzinha lá pra você conferir. E pra acompanhar todos os episódios do nosso podcast, siga a gente lá pelo nosso feed, ou assine o nosso canal da iTunes Store, ou em qualquer agregador de podcast que você utilize, só busque lá Casa do Carvalho, ou acesse o nosso site pra conferir os links do feed e das lojinhas individuais também, pra você seguir a gente. No mais é isso, galera, vou ficando por aqui e nos vemos na nossa próxima transmissão nessa mesma frequência. Falou e até a próxima!